Eu vou te convidar nesta manhã a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer uma breve meditação. Manhã de domingo, dia das mães, dia abençoado. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 em diante. Vamos fazer uma meditação da palavra do Senhor nessa manhã de domingo. Glória a Deus. Verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, fortemente pelo teu Espírito, que essas palavras foram legadas à vida da igreja, para que por ela nós pudéssemos ser edificados, casa do Senhor, povo de Deus. E nós colocamos esta palavra diante do Senhor e diante dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos fale por ela, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus porque as igrejas têm problemas. Graças a Deus porque as igrejas passam dificuldades e problemas, assim como foi a igreja de Corinto. E Paulo, tratando uma discussão sobre quem que é o dono da igreja, ou quem que tem que ter a primazia na vida da igreja, isso era uma grande discussão que havia naquela época, discorre que, na verdade, há apenas um fundamento, que é Jesus Cristo. Não importa quem edificou, a igreja é de Jesus. A igreja pertence a Deus. Que palavra oportuna para agora, né? Igrejas têm problema, queridos, assim como famílias têm problemas. Não importa se as famílias têm ou não problemas, o que importa é qual é o seu fundamento. Paulo, a partir do verso 10, repete essa palavra fundamento por 4 vezes e liga esta palavra fundamento a Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é o único fundamento para a igreja, que é Cristo. E nessa pedra, e neste fundamento nós edificamos. E Paulo diz, né, eu lancei o fundamento que é Cristo, eu mostrei Jesus a vocês. Eu dei a vocês o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de um Deus que salva, de um Deus que se dá por amor, um Deus que não se conteve e veio oferecer-se em sacrifício na cruz para que nós pudéssemos ter de novo acesso ao Pai. Essa é a história do Evangelho. Muito amor, muito é muito desapego a si mesmo, muito impulso pelo amor, muito parecido com as mães, né? Mãe ama assim, né? Mãe ama com dano, mãe ama com prejuízo, ela não quer saber se está tendo prejuízo. O objeto de amor é que é a grande motivação da mãe, né? Eu estava lendo agora mesmo Gênesis, Deus fazendo vir pesado sono sobre o homem, porque Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda. E foi lá, e a versão atualizada fala que Deus tirou das costelas, mas na verdade o original fala assim: Deus tirou do lado, né? Deus tirou daquela região, nas entranhas. Poderia ser bem traduzido pelas entranhas. Deus foi lá e tirou, enfiou a mão no homem e arrancou parte das entranhas. E curioso que ele fechou o lugar com carne. Se fosse traduzir isso no grego, seria sarx. É carne mesmo. É tecido. Então, assim, está faltando uma coisa no homem. Deus foi lá e tirou algo da alma. Deus tirou algo das entranhas, buscou ali da alma, da parte espiritual, da sensibilidade, daquilo que o homem é espiritual. Tirou o espírito, a alma do homem, e fez a mulher. Porque a mulher veio com essa sensibilidade, com essas antenas, com essa capacidade de amar, de falar não para si mesmo, e amar com dano. E botou no lugar, queridos, carne humana, bios. Está faltando alguma coisa na gente. O grande desafio para os homens e os masculinos é aprender a amar como as mulheres amam. Tanto que Paulo diz: marido, amai as vossas mulheres. Então, queridos, esse é o fundamento. Um Deus que se doa, que se dá, que se desapega de si mesmo e fala: eu não me contenho de amor, eu vou salvar o homem está perdido, o homem está debaixo do pecado. Paulo disse isso aqui: olha, gente, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Prudente construtor, querido, significa aquele homem, aquele engenheiro, aquele arquiteto que se preocupa com as bases daquilo que está sendo criado. As bases, queridos, são princípios, fundamentos. Esse prédio, ele existe porque existem sólidas, estruturas ocultas, invisíveis aos nossos olhos aqui. É a coisa do engenheiro. O engenheiro está preocupado, eles fazem aquelas obras faraônicas, e você fala: como é que esse troço se mantém de pé? Eu me lembro, na minha juventude, eu ia muito a São Paulo, e ali na Avenida Paulista tem uma estrutura, o MASP, que é um desafio à inteligência. Quem conhece isso, né? Lá hoje tem um museu. E ali, queridos, o vão livre é imenso. Deve ter mais, né? Você anda ali e fala: gente, esse negócio tem quatro pilares. Parece que aqueles pilares estão muito mais para fora da estrutura do que dentro da estrutura. Aquela caixa imensa que é o MASP é encaixada no cantinho de quatro pilares. Aquele vão livre imenso no meio. Um desafio à inteligência. É como se os arquitetos estivessem zombando de nós. Olha o que eu posso fazer. A primeira palavra que foi lida aqui hoje é: o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. O Salmo 19, que foi lido pelo irmão, fala disso, que Deus se manifesta pelas coisas criadas e Deus se manifesta também pela Torá. São duas bases, são dois fundamentos. Você pode sim ver a mão de Deus, você pode sim ver o Criador, você pode sim entender a bondade de Deus olhando para as coisas criadas. Agora mesmo, esse casal aqui, ó, chegou com dois bebês aqui, eu não dei conta, falei: eu tenho que ir lá dar uma apertadinha nesses meninos. Quando você olha os seus filhos, você fala: é um milagre de Deus. Quando você olha seus filhos crescendo, te dando aquelas respostas inteligentes, você fala: é um milagre de Deus, manifestação de Deus, caráter de Deus. Isso é fundamento, meu querido. Fundamento é quando nós podemos ver aquilo que é permanente, que não vacila. Deus não vacila. Deus não fica ansioso, desesperado, quando a nossa vida está caindo. Tem hora, querido, que a gente se abala de tal forma que a gente fala, meu Deus, o que é que vai acontecer? E a gente pensa que Deus também está lá desesperado, ansioso, correndo de um lado para o outro para dar conta. Não, Deus está sereno, firme, tranquilo. Deus não se deixa levar pelas intempéries, pelas nossas emoções, porque você e eu conhecemos nossas emoções. Basta acordar num dia para o negócio estar tudo ruim. Mas meu Deus, por que ontem estava tudo bom, hoje está tudo ruim, o que está acontecendo? Porque nós somos assim. Os desafios, a nossa história. Então, queridos, Paulo está falando de prudência ao construir. Cada um, e ele diz assim, ó. E ele está usando, eu estou usando esse texto, queridos, de um problema lá na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo assim, olha, gente, não importa se Apolo trabalhou nesse fundamento, edificou aqui. Não importa se Pedro, Cefas, também trabalhou nesse fundamento. Não importa se eu trabalhei. O importante é que há um fundamento. Queridos, a igreja de Jesus tem um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o fundamento. A nossa relação com esse fundamento, querido, não pode ser apenas um nome de uma igreja. Nós não podemos estar aliançados com o projeto Adoradores mais do que nós temos que estar aliançados com esse fundamento. Amém, gente? É muito importante nós termos pouso. É muito importante nós sermos como a palmeira plantada na casa do Senhor. Esse negócio de ficar quicando de igreja em igreja, esse negócio está certo, não. Nós temos que orar a Deus e falar, Deus, eu quero estar num lugar e vou ficar ali e vou frutificar ali, e é ali que Deus me plantou e eu vou abençoar aquele povo, ser abençoado por eles, criar liga, estar ali vinculado como aquela floresta de sequoias que existe lá na Califórnia, que é um troço maravilhoso. Eu falo, Deus, o Senhor precisa me levar lá ainda para ver aquilo. Tem dia, queridos, que eu entro no site só para ficar vendo aquelas aves enormes daquele tanto. Não sei porque. Tem doido para tudo, né? Eu fico olhando aquelas árvores lá, o povo lá, pequenininho, perto daquelas árvores lá que tem 1.800 anos. Eu falo, Senhor, eu preciso de ir lá ver esse negócio. Eu vi sequoias na Europa, lá em Portugal tem muitas sequoias. Mas não são essas sequoias milenárias, as sequoias lá tem 200, 300 anos. 300 anos, querido, são enormes. Gasta-se uns 4, 5 homens para abraçar uma sequoia daquela. Mas eu falei, mas eu queria ver a outra. Me deixe lá ver aquela outra lá. Queridos, nós vemos que aquelas sequoias entrelaçam as suas raízes. Elas dão conta de permanecer tantos anos, não é porque elas vivem individualmente, mas elas conseguem construir uma relação de suprimento mútuo, que é, você não consegue ver isso em muitas espécies. As raízes delas vão longe, elas entrelaçam a raiz uma da outra, e não importa o que está acontecendo, elas vão sugando a seiva, e a seiva vem para todos. Falei, que belo exemplo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Deus está falando conosco pelas coisas criadas, e Deus está falando conosco pela Torá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O texto original, restaura a alma, é traz a alma de volta à vida. Como se faz assim? Ele faz a alma ressuscitar, levantar-se das trevas. Essa é a ideia. Então, queridos, nós precisamos de pensar em fundamentos. Nós precisamos pensar a partir de um fundamento. Nós precisamos nos preocupar. Paulo está dizendo assim, cada um veja como edifica. Estamos edificando. Tudo que estamos fazendo na vida, na verdade nós estamos edificando. Tanto que ele fala, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Haverá um dia que as nossas obras serão provadas. E ele está dizendo que vai ser provado com fogo. A palavra de Deus fala muito de ouro, de pedras preciosas. O ouro tem uma característica muito interessante, que ele, quando você coloca ele debaixo de altas temperaturas, ele se torna mais ouro ainda. Se você coloca outros elementos debaixo de grandes temperaturas, eles alteram a sua natureza, a sua característica. Você põe o ferro debaixo de uma grande temperatura, ele altera a sua característica. O ouro é considerado um metal nobre, porque quanto mais fogo você põe nele, mais ouro ele é. Mais puro ele fica. Mais expurga de si as impurezas. Você está entendendo? Pedro diz assim, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque nós somos refinados, porque não foi mediante prata ou ouro que nós somos comprados. Ele fala que isso é coisa perecível. A gente não consegue ver coisa mais preciosa do que ouro, prata, esses metais. E Pedro fala assim, mas vocês fostes regenerados, resgatados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Aquilo que foi plantado, meu irmão, na sua vida, na minha vida, é mais importante, mais precioso do que ouro. O Salmo 19 fala assim, a Torá é mais desejável do que o ouro, muito mais do que ouro depurado, purificado. Então, queridos, nós estamos falando de edificação, do que vamos colocar sobre este fundamento. Essa rocha, que é Jesus, ele é chamado rocha. Por toda a palavra, Jesus é visto como o fundamento, o Criador. Nele foram criadas todas as coisas. E, queridos, nós precisamos de entender que Deus, como sábio construtor, pela sua palavra, mantém todas as coisas debaixo de equilíbrio e de ordem. Até o império das trevas. Querido, o capeta não faz o que ele quer, não. O capeta faz o que a gente deixa ele fazer. O capeta tem espaço na nossa vida que nós permitimos. Principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus. O capeta edifica também nas vidas, porque há muita ignorância, muito desconhecimento das verdades e das realidades espirituais. Porque somos ignorantes, somos enganados. Somos enganados pelo inimigo que está de fora e somos enganados muito mais ainda por aquele inimigo que está de dentro, nosso próprio coração. Que o profeta Jeremias diz que ele é doente e irrecuperável. Maldito o homem que confia no Senhor. Que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Então ele fala, cuidado, se você vai transformar o braço mortal na sua base, na sua estrutura. Queridos, nós precisamos de confiar no Senhor, andar com o Senhor, e entendemos que estamos edificando na nossa história. Temos uma história para viver. Eu estou com meio século de vida. Nem eu não estou acreditando. Eu estou naquele impacto do cinquentão ainda. Eu olho no espelho e falo, Jesus, o que foi feito de mim, Senhor? Se eu fechar os olhos aqui agora, eu me sinto um jovem. Eu estava ali ontem, morrendo de vontade de ir pular junto com os meninos. Eu devia ter ido, né? Vai ser feito, né? Meu Deus. A irmã diz assim, a gente tem que liberar o adolescente que tem dentro de nós, né? Dentro de nós tem uma criança e um adolescente, querido. De vez em quando tem que deixar sair para fora. Deixa sair. Mas eu sou de superego. Sai não, austero. Já viu? É uma bobagem, né? Estamos construindo uma história, queridos. Estamos construindo uma história geracional. Deus não pensa só em mim e você. Deus está nos chamando para pensar nos nossos filhos e netos, o que estamos fazendo conosco. Deus está nos chamando para edificar na vida da igreja geração de filhos para Deus. Paulo está dizendo assim, ó, aquele que edifica, edifique com prudência, veja como edifica, porque há muita graça em edificar bem. Aí ele vira no verso 16 e liga isso tudo com o santuário de Deus, que sois vós. Ele está falando da igreja. Olha, galera, vocês são a igreja. Toque com cuidado na vida da igreja. É sagrado. Querida, a igreja é sagrada, a família é sagrada. O espírito deste mundo, o espírito que conspira contra o reino de Deus, quer destruir aquilo que é sagrado, macular aquilo que é sagrado. E nós estamos aqui construindo, edificando. Eu achei um verso muito interessante em Esdras, Esdras 5:16. Deixa marcado aí, 1 Coríntios, hein? Que interessante. Que palavra interessante essa aqui, meu Deus. 5:16 diz assim: então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de a qual está em daí para cá se está edificando e ainda não está. O que está falando aí na sua versão, gente? Esdras lançou os fundamentos da casa do Senhor que está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Obviamente, querido, eles estavam dizendo daquele contexto, daquele momento em que o templo estava sendo reedificado, em que Jerusalém estava sendo reedificada, depois do cativeiro. Queridos, mas essa palavra é para nós. Estamos edificando uma casa sobre um fundamento em Jerusalém, e de lá para cá está sendo edificada e ainda não está? Ainda não está? Pronta, acabada. Nós estamos edificando, queridos. Amém? Você está edificando uma família. Você está edificando uma casa. Você está edificando gerações de filhos para Deus. Tudo o que você está fazendo tem que ter uma visão espiritual, eterna. Não dá para ficar com os olhos apenas no natural. Tudo o que fazemos hoje, as nossas decisões. Já viu como que decisão custa caro para nós? Às vezes nós tomamos uma decisão, depois aquilo dói na nossa vida. Porque, querido, decisão é como uma estrada de ferro. Não tem retorno ali na esquina. Diz que no Alasca, lá no norte do Alasca, tem num lugar muito frio, tem uma estação de trem, e na saída daquela estação de trem tem um grande outdoor assim: veja bem o caminho que você vai escolher, porque ali tem dois trilhos. Você vai andar 400 milhas antes do primeiro retorno. Decisões são assim. Então, lá no Alasca, lá naquilo que é ermo, tem lá um outdoor. Escolha bem, maquinista, em qual trilho que você vai colocar o seu trem. Porque o retorno está aqui pelo menos 400 milhas. Você faz ideia que é isso? Às vezes as decisões que nós tomamos, queridos, são assim. Ela envolve compromissos. Ela envolve responsabilizações. se nós podemos medir maturidade na vida cristã, ou maturidade das pessoas, está em responsabilizar-se por si e pela sua e pela por aquilo que significa na sociedade, na vida das pessoas. Nós estamos tendo um dano imenso na nossa sociedade, porque os homens não se responsabilizam pelos seus relacionamentos. Ser homem, ser macho hoje, é ser malandro. Para uma sociedade, isso é aceitável uma sociedade. Queridos, isso é inaceitável no reino de Deus. Precisamos de nos responsabilizar pelas pessoas. Um dia Deus chamou Caim e falou assim: Caim, onde está o seu irmão? Ele havia matado o irmão. E a voz de Deus no coração dele era: onde está o seu irmão? Sei lá onde está meu irmão. Onde está o seu irmão? Somos responsáveis, sim, uns pelos outros. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Somos setas que apontam a direção para os nossos filhos. Essas setas falam do nosso comportamento. Fala daquilo que nós, a nossa visão de mundo. Fala daquilo que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Estamos construindo uma história, e para onde vamos? E sobre qual fundamento estamos? Se você voltar comigo em Mateus capítulo 7, Jesus nos dá uma séria advertência. Aliás, abra então Lucas, porque nós vamos usar a mesma palavra no grego. Final de Lucas capítulo 6 e o final de Mateus capítulo 7 fala daquele momento em que Jesus termina aquele grande sermão clássico de Jesus, o sermão do monte lá, Mateus 5, bem-aventurado. E ele faz uma advertência, queridos, tanto o texto de Lucas 6 como Mateus capítulo 7, ele fala assim: todo que vem a mim, 47, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a sua ruína. Essa palavra alicerce, querido, é a mesma palavra que Paulo usa como fundamento, estrutura. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra-chave, querido, do texto é prática, vivência, experiência, compromisso com um padrão. Nós não precisamos ser sem pecados, sem erros. Deus nunca nos pediu isso. Deus nos pediu esforço, compromisso em viver e em praticar e em ir e em teimar e construir segundo os padrões, não nosso, dele. Ao edificar, querido, famílias, precisamos de novos materiais, subsídios novos. Ao edificar famílias, queridos, precisamos escolher bem o terreno onde vamos construir. Precisamos construir sobre um terreno sólido, porque além de estarmos construindo sobre o que nós chamamos de fundamento, a rocha, Cristo, também lançamos bases sobre nossas próprias histórias. As nossas histórias são como que bases dessas casas que nós vamos edificar. Os nossos valores, a nossa conduta, aquilo com que realmente temos compromisso, são as bases das nossas casas. Então, queridos, nós precisamos, e o Mateus capítulo 7, ele fala, da mesma forma pode ficar em Lucas capítulo 6, a palavra casa, né, Jesus está fazendo uma analogia aquele que está andando no reino de Deus, é como se estivesse construindo uma casa, uma oikos, no grego. E essa palavra oikia, oikos, que significa casa no texto, significa bens, propriedades, família, descendentes, comunidade. Jesus está dizendo assim: se você está edificando uma família, se você está edificando descendentes, se você está edificando uma empresa, se você está edificando a igreja, pratique o que eu estou te dizendo. Porque isso vai ser para você segurança, em que quando vier o tempo difícil, você vai ter alicerce que vai segurar essa construção. Então, queridos, Deus está nos admoestando, através de Paulo, através do Evangelho, queridos, a construção de uma história geracional que inicia com aliança, que inicia com as relações firmadas em compromissos que não serão rompidos. Eu quero ler para você aqui, para nós começarmos a finalizar a nossa palavra. Essa carta foi escrita a um pai, foi publicada num site. Um menino de 16 anos escreveu a carta para o pai. Escuta só: querido pai, já é tarde e eu estou aqui sentado na minha cama tentando escrever esta carta. Quantas vezes procurei falar-lhe nas últimas semanas, mas eu não consegui ficar a sós com você. Ainda não posso acreditar que você está vivendo com outra pessoa. E não consigo imaginar você e mamãe não vivendo junto mais. Para mim é difícil aceitar esses fatos, principalmente quando fico imaginando seu retorno para casa, voltando a ser o pai que sempre foi para mim e para o meu irmão. É impossível imaginar você não voltando. Eu gostaria ao menos que você entendesse o que está acontecendo em nossas vidas. Por favor, não pense que foi mamãe que mandou eu escrever. Ela nem sabe que eu estou escrevendo. Eu apenas quero lhe contar que estou pensando e sentindo. Eu quero apenas lhe contar o que estou pensando e sentindo com a separação de vocês. Papai, imagina nossa família como um automóvel bem bonito, aquele que viajamos junto por muito tempo. Por fora, ele parece inteiro, sem arranhões, bonito, sem ferrugem. E em seu interior tem muitos equipamentos, é um carro moderno. Mas com o tempo, ele começou a apresentar problemas. As coisas começaram a se estragar. O motor solta fumaça, as rodas balançam, o revestimento do assento está rasgado, a direção está dura, é trabalhoso manobrá-lo. O escapamento está furado, barulhento. E sabe de uma coisa, papai? Ele continua sendo um bom carro, ao menos poderia ser, se nós cuidássemos dele. Investindo um pouquinho, papai, nós poderíamos trocar as rodas, nós poderíamos trocar o estofado e ele voltaria a ser o nosso carro. Meu irmão e eu sempre sentávamos no banco de trás e a mamãe ficava na frente com o senhor. Nós nos sentíamos tão seguros quando você dirigia e a mamãe ao seu lado. No mês passado, porém, quando você foi embora, mamãe teve que assumir a direção. Era noite e parecia que um outro carro vinha na nossa direção em grande velocidade. Mamãe tentou se desviar, mas o outro carro bateu na nossa frente com tanta violência e foi um acidente terrível. Mas o mais terrível, papai, é que você estava dirigindo outro carro e havia uma outra pessoa andando com você naquele outro carro. Sim, foi um acidente tão grave e todos nós ficamos muito feridos. Como será que você está passando? Eu não sei notícias suas. Desculpa, deixa eu respirar aqui, gente. Você está machucado, papai? Você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar, papai. Naquela noite eu me perguntei quantas vezes... Naquela noite me perguntei muitas vezes se iríamos sobreviver a esta catástrofe. Mamãe foi a que mais se feriu e parece que não vai se restabelecer. O Bruno está na UTI, está em estado de choque. Ele está muito mal e não quer falar com ninguém. Eu sinto tanta dor que nem mamãe nem Bruno conseguem me ajudar. O médico disse que preciso de terapia específica para me reerguer, mas papai, ao invés de terapia, eu prefiro que você me ajude. A tristeza dói tanto, papai, nós sentimos tanta falta do Senhor. Todos os dias ficamos nos perguntando se você não estaria vindo para casa. Ao final da tarde, dá uma dor muito grande no coração. Mas os dias vão passando e você não vem. Papai, eu temo que tudo tenha acabado e que não exista mais retorno. Mas meu coração iria explodir de alegria se ao abrir os olhos de manhã visse você entrando no meu quarto. À noite, quando tudo está calmo, ficamos sentados falando de você, de como gostávamos de andar juntos e quanto gostaríamos que você estivesse conosco outra vez. Muitas vezes dormi chorando. Como vai, papai? Como estão as suas dores depois desse acidente? Você precisa de nós? Se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Eu te amo. Stephanie. A carta foi enviada e alguns dias depois, num dia cedo, Stephanie desceu para tomar o café da manhã e ela viu seus pais sentados na mesa de mão dadas, orando e chorando. Eram pais cristãos. Isso aqui foi publicado na chamada da meia-noite. Queridos, o dano, quando nós andamos nos nossos próprios caminhos, sem uma visão espiritual do que estamos edificando, nós corremos o risco de causar muito dano na nossa geração. Nós precisamos edificar. Eu vou te dar duas palavras para você edificar a sua história. Não é possível edificar no reino de Deus sem prática de arrependimento. Não é possível edificar uma casa sem prática de arrependimento. Uma história precisa de arrependimento. Em algum momento, a única porta que vai trazer a bênção de Deus para uma geração chama-se arrependimento. Alguém na sua história precisa se arrepender. Não importa se foi você que errou, alguém precisa abrir a porta do arrependimento. Em algum momento, alguém tem que se ajoelhar diante de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo pelos pecados da minha casa. Senhor, eu choro os pecados da minha família. Senhor, eu me arrependo pelas besteiras que como casal temos feito na nossa história. Eu me arrependo pelos pecados do meu pai. Eu me arrependo pelos caminhos, pelas portas abertas, pelas brechas que a minha história e que a história de pecado da minha família trouxe. Eu me arrependo, Senhor. Não dá para abrir a porta da bênção numa família, numa igreja, numa geração, numa nação sem arrependimento. Sabe o que que o Brasil precisa, querido? Arrependimento. Conhecer os seus próprios pecados e se arrepender diante de Deus. E a segunda palavra, queridos, é compromisso. Não dá para não termos compromisso. Ninguém edifica uma história sem compromisso. Compromisso, queridos, significa aliança. Estar compromissado, estar em aliança, estar fechado. Eu vou morrer, mas morro dentro de casa. Foi mais ou menos nessa época, queridos, do Dia das Mães, que há 17 anos atrás, eu saí de casa. A gente não se suportava, eu e a Sandra. Fiquei uns tempos fora de casa, e família cristã, com vergonha de estarmos vivendo tudo aquilo. E foi um tempo de muito choro, de muito arrependimento, de muito quebrantamento na minha história, e eu precisava daquilo, porque eu era muito rude, insensível. Queridos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos posicionar. Hoje é Dia das Mães, vamos fazer uma oração, vamos olhar para trás e falar assim: Senhor, não importa a porta que foi aberta, não importa quanto dano a história trouxe, eu me arrependo. Queridos, quando um coração se abre diante de Deus e fala: Senhor, vem, vem para a minha história, vem para o meu casamento, vem para a minha vida, em profundo arrependimento, a mão de Deus se move, a mão de Deus se estende. Coração contrito e quebrantado não rejeitarás, ó Deus. Deus não se agrada com os nossos sacrifícios. Deus não se agrada com a nossa religiosidade. Deus não se agrada com as nossas competências. Deus não se agrada com esse evangelho gerado na espiritualidade humana. Deus se agrada com o coração rendido diante dele e dizendo: Senhor, sê propício ao nosso pecador. Ser propício a nós, pecador. A casa não está edificada ainda, queridos. A casa começou a ser edificada lá em Jerusalém, que é uma figura da igreja, a igreja de Jesus, o reino de Deus. A palavra de Deus faz uma imagem em Apocalipse que uma nova Jerusalém com fundamento sólido, 12 fundamentos, o fundamento de apóstolos e profetas, está sendo edificada num reino eterno, querido. E esse é o nosso destino. Sólidos fundamentos, a mesma palavra que Paulo usou está lá em Apocalipse 21. É nesse fundamento que temos que edificar a nossa história. E nós precisamos, queridos, de caminhar para isso, dar passos para isso, pegar as nossos queridos, tomar pela mão aquele que ainda está fraco, tomar pela mão as nossas casas, como sacerdotes, como aliançados com aquele entendimento que Deus está nos dando, e levar as nossas famílias, caminhar, andar. Andamos num grande deserto, queridos, rumo a uma terra santa. Então, queridos, de lá para cá, a casa está sendo construída e não está pronta. Não está pronta. A minha casa, a minha família não está pronta. A minha relação com a Sandra não está pronta. Passa uns dias lá em casa para você ver. Mas estamos caminhando, vamos caminhar em nome de Jesus. Vamos caminhar num caminho que se chama arrependimento e compromisso. Amém, queridos? Arrependimento. São dois trilhos em que a igreja precisa caminhar. Arrependimento. Noção de que nós não somos fáceis, nem para Deus e nem para as pessoas, e falar: me perdoe, eu vou mudar em nome de Jesus. Orando juntos, andando juntos, sendo bênção na vida da igreja. Queridos, ninguém pode ficar parado na igreja. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Todo mundo tem que ser útil no reino de Deus, que Deus flua através da sua casa, é o meu desejo. Para que você seja levantado lá na sua família, lá na sua casa. Se você não tiver nada que fazer, então você ore e arrependa-se pela história da sua casa. Porque a vida de oração, querido, são fundamentos. A vida de oração é um grande fundamento, invisível aos olhos, mas é uma base no reino de Deus. Aliança, compromisso. Às vezes só você e Deus sabem o preço que você está pagando para manter a casa de pé. Fundamentos. A gente não vê isso. Não espere louros. Mantenha-se fiel. Em nome de Jesus, vamos orar. Se você está com seu querido aí do lado, pegue na mão de alguém, sente perto dele, pegue na mão de alguém. Não dá para orar sozinho, vamos orar como igreja, em nome de Jesus. Em Atos 4:11, Jesus é chamado por Pedro de Jesus, a pedra angular, o fundamento. Em Hebreus ele é chamado a pedra que nos seguia no deserto. Jesus é o fundamento, querido, de todas as coisas. Vamos colocá-lo como o fundamento. Ele é a nossa base. Coloque Deus, o lugar de Deus na sua história, querido. Coloque Deus no lugar de Deus e ponha a sua história imperfeita, cheia de erros, de pecado. Fale para você assim: eu estou longe do padrão, eu estou longe de ser agradável a Deus, mas eu estou caminhando em nome de Jesus. Essa religiosidade, querido, que pede que o crente seja perfeito, querido, isso é do capeta. Nós somos pessoas imperfeitas, vamos andar, errando uns com os outros, mas nós vamos andar. Ande, não deixe o diabo te parar, não deixe o diabo te desanimar, não deixe o diabo falar assim: ah, está tudo errado, então para. Não ouça a voz do inimigo, continue andando, continue acreditando na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, continue orando, continue permanecendo na presença de Deus e fala: o Senhor vai mudar essa situação, o Senhor vai mudar a nossa vida, o Senhor vai mudar a minha casa, o Senhor vai mudar o coração daquela pessoa. Pai, é o Senhor que pode fazer. Eu não sou o fundamento, o Senhor é o fundamento. Aquele que não muda, aquele que é poderoso, aquele que pode fazer os impossíveis acontecer na nossa história, querido. Queridos, nossos casamentos, as nossas vidas são milagres de Deus. Nós estarmos neste lugar aqui ouvindo a palavra de Deus é um milagre de Deus. Deus se manifestou em milagres, em salvação na nossa vida. Se os desafios na sua história são imensos, clame àquele que ouve o coração quebrantado. E larga de colocar a culpa nos outros. Sua vida está amarrada, presa, destruída. Clame àquele que pode livrar da morte e do inferno. Se o casamento está por um fio, clame àquele que pode fazer impossíveis, aquele que transforma água em vinho. Ele é o fundamento, querido. Nós não somos de nada. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, meu Deus, quantos filhos não têm os pais, quantos filhos não têm os pais em casa nesta manhã, meu Deus. Profundo quebrantamento, Senhor. O inimigo fechou os nossos olhos, meu Deus, com ignorância, com egocentrismo, Senhor, com individualismo maldoso, cruel. Quantas crianças têm sido abusadas pelos próprios pais, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Traga luz na vida da igreja. Restaura as nossas casas, restaura os nossos casamentos. Nós não queremos ser lamparinas, nós queremos ser tochas que alumiam este mundo, Pai, em nome de Jesus. Traga unção de cura sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Ouve, Pai, o clamor das crianças, meu Deus. Tira essa peste, essa doença chamada divórcio na nossa história brasileira. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus. Estamos contaminados, Pai. Estamos, ó Deus, impregnados, ó Pai, pela morte, Deus, da família. Quantos jovens, ó Deus, não sabem o valor que tem, meu Deus. Estão se entregando à prostituição, ao homossexualismo, às drogas. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Salva-nos, Deus. Salva-nos, Senhor, como nação. Salva-nos, Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor, vem ser Senhor das nossas famílias. Nós queremos te declarar o fundamento da nossa história. O Senhor merece o melhor lugar na nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos colocar o Senhor como nosso Deus, o Salvador, o Senhor. Somos escravos, somos servos, não podemos nada sem o Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, estende sobre nós a tua mão, meu Pai. Ore pelo irmão que está do seu lado aí, meu querido. Levanta um clamor e olhe por ele, pela história, pela família. Fala, Pai, que o Senhor se manifeste como Deus que salva. Que o Senhor se manifeste na vida dessa família como Deus salvador. O fundamento. Que essa vida, essa casa seja resgatada pelo Deus que salva, com entendimento, com quebrantamento, com arrependimento, com choro, com coração aproximando do coração do outro. Ó Deus, que os muros de divisões sejam quebrados, que as distâncias sejam diminuídas, que haja o olho no olho, que haja o toque, que haja o abraço, que haja o arrependimento. Meu Deus, visita as nossas casas com cura, Senhor. Visita os nossos filhos. Pai, que o ministério do profeta Elias se manifeste entre nós, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ore pela vida dos seus pastores, querido. Que Deus esteja cobrindo a vida dos sócios da Daniela, que eles sejam guardados, que eles fluam como casal, que eles fluam nos filhos e que toda a igreja seja inundada por esta bênção na vida deles. Ore pela vida do Azaf e da Rosana. Ó Senhor, visita-nos, Pai, guarda-nos das ciladas do inimigo, Senhor. Fortaleça as nossas famílias, fortaleça os corações dos filhos, Pai, em nome de Jesus. Visita a vida dos diáconos, Senhor. Visita, Pai, os casamentos. Dê fundamentos, dê, ó Deus, entendimento, livramento de todo engano, em nome de Jesus. Visita a vida financeira, prospera. Visita aqueles que estão doentes, enfermos, enfermos na alma, enfermos no físico, Senhor, em nome de Jesus. Salva-nos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.